E sejam vocês muito bem-vindos a mais um episódio do Podpá. Hoje dando continuidade à série Candidatos. Candidato de hoje é o João Goulart. Jango 2. Jango 2, mas como é que é? Voltou? O que acontece? É o retorno. É o retorno? Jango 2, o retorno. Candidato de hoje é o João Vicente Fontella Goulart, filho do João Goulart, que já foi presidente do Brasil. João Goulart nasceu, João Vicente Goulart, a gente vai chamar ele aqui só de João Goulart, porque é como ele vai se apresentar. João Goulart filho. João Goulart filho, que é como ele vai se apresentar aí nas campanhas, na corrida presidencial. Ele nasceu em 22/11/1956, tem atualmente 61 anos e é da capital do Rio de Janeiro. Seu estado civil é casado e João Goulart Filho foi finalista do Prêmio de Literatura Jabuti na categoria Biografia em 2017. Só lembrando, esse Prêmio Jabuti já premiou várias figuras ilustres aqui no nosso país. Chico Buarque é uma delas. Sua formação é em Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. Sua profissão é filósofo, escritor, poeta e palestrante. Seu partido é o PPL, Partido da Pátria Livre. Eu sou o Thiago Almeida. E eu sou o Guilherme Souza. E vamos aí dar uma olhada na trajetória do João Goulart Filho. João Goulart Filho nasceu em 1956 na cidade do Rio de Janeiro, como a gente comentou no começo do programa. Aos 7 anos de idade, ele muda-se para o Uruguai. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas foi registrado em São Borja, né? São Borja, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, conhecida como a cidade onde nascem os presidentes, porque o pai dele, o Jango original, né? O João Goulart, nasceu lá também. E outros presidentes nasceram lá, não me lembro quais. Eu só queria deixar a questão aqui, por que que existe um santo chamado São Borja, né? Já que os Borja foram tão, mas enfim. É verdade, é verdade. E aos 7 anos ele foi para o Uruguai, por que que ele foi para o Uruguai? É, o famoso caso do exílio, né, que aconteceu algumas vezes com várias pessoas aqui. Sim, a gente teve aí uma coisinha chamada golpe militar de 1964, considere você golpe ou não, mas o presidente Jango foi... Não foi deposto, mas foi impedido de governar e a junta militar assumiu o governo do país, com o presidente ainda dentro do país. Mas enfim, o pai dele procurando exílio durante toda essa situação complicada, ele foi para o Uruguai. Importante lembrar que antes de ir para o Uruguai, né, ele foi para o Rio Grande do Sul, Leonel Brizola o acolheu. O João Goulart Filho, ele disse que ele já tinha 7 anos na cidade, então ele conseguiu ver, né, mais ou menos como é que foi isso aí, consegue ter algumas memórias. E aí, né, aos 7 anos de idade, ele foi para o Uruguai e em 1976 ele se casa lá no Uruguai mesmo. Isso, ele se casa em 1976 na fazenda de El Milagro, lá no Uruguai. Importante lembrar que a infância e a vida, né, do João Goulart Filho não ficou só restrita ao Uruguai. Eles foram para o Uruguai, foram para a Argentina, visitaram vários países da Europa... Mas não na questão de visitar mesmo, mas na questão de fugir, né? Porque existia, como a gente sabe, a gente estava no período de Guerra Fria e existiu o bloco comunista e o bloco capitalista e a América do Sul existia um grande receio que ela se tornasse totalmente comunista, o que gerou intervenções, entre aspas, de diversos países capitalistas, entre eles os Estados Unidos, que teve bastante participação no golpe de 1964, e em outros países também. Então eles estavam no Uruguai, mas protegidos pelo governo do Uruguai. Mas assim que o país em que eles estavam protegidos também sofria um tentativa de golpe, as coisas ficavam complicadas, eles tinham que sair também, justamente para não perder essa proteção que eles tinham. E também existia na época o assassinato de várias pessoas políticas que representavam ali, que seriam os governos comunistas. Né? Vários presidentes e várias... políticos que foram isolados nessa época, que se exilaram em países, em diversos países, foram assassinados. Então existia esse temor, né, do Jango ser assassinado em outro país. Então eles ficavam sempre mudando quando existia uma certa ameaça. Então eles foram para a Inglaterra, para outros países da Europa, foram para a Argentina também, mas sempre ali tentando ficar próximo ao Uruguai. Eles ficaram ali muito também presentes na cidade de Mercedes, no Uruguai. Exatamente. E aí, em 1977, né, o seu pai morreu e aí ele retorna aqui para o Brasil para enterrá-lo, entre outras coisas. Sim, ele tem 20 anos na época e ele retorna para o Brasil e nessa época ele tenta trazer o corpo do pai por Brasil também. Inclusive, a causa da morte do Jango é questionada até hoje. Ele é uma das pessoas que defende que Jango teria sido assassinado mesmo no exílio, né? Mas ninguém sabe. Mas dizem que ele diz até que mesmo morto, foi difícil trazer o Jango pro Brasil, porque achavam que mesmo o Jango morto era um risco pro governo brasileiro na época regido pelos militares. Que beira o absurdo, né? É. E aí, 2 anos depois, em 1979, portanto, ele ajuda a fundar e se filia ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Sim, com a ajuda do seu tio, Leonel Brizola, né? Sim. E com as vários movimentos na época, ele é um dos fundadores do PDT. No ano seguinte, em 1980, ele inicia os estudos em filosofia na PUC do Rio Grande do Sul. Vale lembrar que no tempo que ele estava exilado, né? E quando o pessoal, a família dele estava exilada na Europa, ele tentou prosseguir com os estudos quando estava na Inglaterra, né? Ele tentou terminar os estudos ali, mas acabou concluindo mesmo no Brasil, na Pontifícia Universidade Católica. Ele estudou lá de 1980 a 1983. Em 2003, funda o Instituto Presidente João Goulart. O Instituto Presidente João Goulart, né, é uma entidade que vem resgatando a história do período da ditadura. Sim. Assim como as consequências do golpe de 1964 para a sociedade brasileira. Mas ele também teve participação política nesse meio tempo. Em 1998, ele foi presidente do Instituto de Terras do Rio de Janeiro, a convite do ex-governador Leonel Brizola. Durante a gestão de João Goulart Filho, ele titula o primeiro quilombo no estado do Rio de Janeiro, denominado Campinho da Independência, no município de Paraty. E o João Goulart Filho é uma pessoa que busca resgatar essa história do pai dele, resgatar a história, né, do golpe de 1964, que quando a gente acha que já é uma coisa passada, sempre surge algo novo, né? Sim. Documentos novos, sim, coisas que deixam de ser confidenciais e tudo mais. Sempre a gente descobre coisa nova e ele está sempre empenhado, inclusive pelo instituto dele, que tenta sempre realizar esses estudos. Entre os trabalhos que ele fez, ele fez 2 documentários e também escreveu um livro. O livro se chama Jango e Eu, escrito pelo João Goulart Filho, que conta, é um livro muito legal também, cheguei a folheá-lo aqui. Inclusive, as informações que a gente trouxe aqui estão presentes no livro, para quem quiser saber um pouco mais de como foi o exílio do João Goulart e como foi essa relação de um presidente deposto pelo regime militar. É um livro muito interessante, que ele conta as coisas bem detalhado, ele conta como que foi a saída da família dele do Brasil para o Uruguai, a relação dele com a mãe dele e com o pai dele também. Histórias muito legais até lá, para quem se interessa, é uma fonte legal de estudos e foi da onde a gente retirou a maioria dessas informações. E ele também fez 2 documentários, um pela TV Senado, que é Jango em 3 Atos, e o segundo pelo Canal Brasil, Dossiê Jango. E aí são dois documentários que mostram, né, como que era, como um pouco mais a história de Jango, mas principalmente um ponto ideológico, né? Vale lembrar aqui que João Goulart, ele é de esquerda. Sim. E o pai dele também era de esquerda. Sim. E a gente sempre tenta aqui colocar os dois pontos da questão. A gente não é um podcast que vai nem na ideologia de direita nem da de esquerda. Então eu resolvi deixar aqui 2 sugestões além do livro, para você se basear ainda mais. Então, vou deixar aqui as sugestões que eu já falei do documentário Jango em 3 Atos e o Dossiê do Jango, para você ter um lado, uma visão de um lado do que foi o golpe de 64. E vou deixar aqui, do outro lado, se você quiser saber, do lado da direita, o filme produzido aí pelo Brasil Paralelo, né? O filme A Era Vargas, O Crepúsculo de um Ídolo, que é o capítulo 6 da série Brasil, A Última Cruzada. Você vendo os dois, você vai conseguir entender mais ou menos o que os dois lados pensam do golpe militar. Você vai entender por que um lado acha que é golpe, o outro lado acha que não é golpe. O que representou isso para cada um dos lados. É um estudo, é um ensaio bem importante, bem interessante aí para quem quiser fazer. Deixo aqui a sugestão. Sim, o livro também, na minha concepção, é bem importante ler, porque você vai ter uma visão bem intimista, né? Bem próxima de pessoas que sofreram de fato, né? Hoje em dia a gente tem muita pessoa avaliando o contexto histórico e poucas falando do que foi de fato, até porque a gente não tem muita gente que sofreu aquela época e está viva hoje, né? Então, exatamente, é importante ler aí para saber como foi a visão de quem sofreu. E abre aspas. Nosso projeto é enfrentar o rentismo, coisa que o PT não fez. Fecha aspas. E vamos falar aí da carreira política e de seus mandatos, que já adiantamos aqui, não é lá tão extensa, né? Em 1982, o João Goulart Filho se candidatou a deputado federal pelo Rio Grande do Sul. O partido era o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Na época ele tinha 26 anos e conseguiu 32.476 votos que o elegeram. Gastos da campanha não disponíveis, aqui só dando o adendo, como a gente fala em todos os episódios, mas caso você tenha chegado em primeiro neste episódio, quando a gente fala que os dados não estão disponíveis, né, a gente tem uma dificuldade muito grande de recolher esses dados no TRE e no TSE, também de eleições antigas, né, que realmente não tem muitos dados, né, de gastos, né, a gente tem o número de votos, etc., mas de gastos não tem. Também cada TRE de cada federação trabalha a sua maneira. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem dados a partir de 2004, 2000, por aí, em outras regiões já tem dados mais anteriores, mas quando a gente fala que não está disponível, ou é porque de fato o dado não existe, ou porque a gente também não conseguiu acessar por alguma dificuldade ou impossibilidade de acesso. A gente sabe como são os sistemas públicos aqui do nosso país. Exato. A gente não tem muitos dados, nem informações dos gastos de campanha e nem dos números, e também não temos muitos dados sobre o que ele fez na atuação dele como deputado, né? Então a gente não tem muitas informações aqui, mas foi a única participação política dele. E durante o mandato dele, ele já foi convidado a fazer pronunciamentos na Câmara dos Deputados várias vezes, inclusive fora do mandato. No mandato dele, ele tentou mais denunciar o que foi o golpe de 64, tentar resgatar a história do pai. São as poucas informações que a gente tem aí sobre a atuação do João Goulart Filho como deputado federal, o único cargo público que ele ocupou, tirando de 1998. Né, mas... Foi o único cargo público que ele se candidatou, né? Exatamente. Mas ele... E agora ele tá pleitando aí a candidatura à presidência da República. Abre aspas. Michel Temer desnacionalizou a nossa economia. Fecha aspas. E agora a gente chega no campo das propostas, a gente vai trazer aqui para vocês as propostas de João Goulart Filho. Ele defende, né, o Estado forte e presente. João Goulart, pai, era um estadista assumido. João Goulart Filho também vem com essa posição estadista bem assumida também. Importante você lembrar disso, porque claramente nas entrevistas e em todos os depoimentos que ele dá, ele pretende seguir com o legado do pai e de Leonel Brizola também. Sim, sim. Né? Então as propostas não fogem muito. Inclusive, até deixei as recomendações aí. E no final a gente vai dar o dossiê com todos os links e referências que a gente deixa aí. Porque você estudar e resgatar a história do Jango 1, você vê o que, que o Jango 2 tem a oferecer também. Realmente, né? Até porque Jango, ele continuou o governo de Getúlio Vargas, né? Que também foi um estadista muito forte. E é uma continuidade de governo, né? Por assim dizer. Tanto que o Jango 2, Jango Filho, ele apoia também Getúlio Vargas. Ele assume que o que o Jango fez foi uma continuidade do governo Vargas e pretende dar mais continuidade a isso. Uma segunda proposta seria a reforma urbana. Sim, a reforma urbana a gente coloca junto com a primeira proposta que você citou aí, que é o Estado presente. Tornar o Estado mais presente nas comunidades, nos municípios e também reformar, fazer essa reforma urbana, que é, entre aspas, o que a gente chama com os outros candidatos de uma reforma no Pacto Federativo. Ele pretende reestruturar os municípios e as comunidades que existem aí nos diversos municípios, que em muitos casos a gente tem o município e a gente tem as comunidades que vivem à beira do município. A gente coloca aí as favelas e tudo mais, que muitas vezes vivem um regime totalmente separado do que é o Estado. O Rio de Janeiro é um ótimo exemplo disso, que você tem o Estado e você tem uma favela, uma comunidade que é um outro Estado dentro do Estado, que tem suas leis, suas características, então ele pretende dar uma olhada nisso. Exatamente. E, inclusive, fazendo a titulação das moradias também. Sim, né? Tem outro candidato, né, que faz isso também, né, que propõe isso aí. Não, vamos dizer, vamos deixar que você procure. Você tem que descobrir. Até porque a série Candidatos é para isso, para você descobrir os candidatos. Mas a titulação, só falando aqui rapidamente, a titulação das moradias é dar ali àquela pessoa que mora em uma comunidade, mas não tem nenhum registro daquela casa, não tem nem sequer um comprovante de residência, ele pretende estruturar isso para que a pessoa tenha direito à sua própria terra, onde ela mora e reside e construiu, né? Exatamente. Então, ele pretende reformar justamente isso. Exatamente. Uma outra proposta seria a descriminalização dos usuários de droga. Existe um grande debate sobre isso, do que Ele até fala que muitos usuários com pequenas quantidades de droga acabam sendo presos e isso é desnecessário. Mas a gente tem na legislação muitas brechas para isso. Eu até dei uma pesquisada, mas não fica muito claro. Com essa quantidade de droga você vai ser preso, com essa quantidade de droga você é liberado e tal. Não existe isso muito claro na legislação, mas ele pretende aí organizar melhor. Exatamente. Desenvolvimento da matriz energética é outra proposta aí do João Goulart Filho. Ele pretende desenvolver outras matrizes energéticas, inclusive a nuclear, né? A energia nuclear aí, que é muito importante até, porque é uma fonte de energia muito rica. E o Brasil é autossuficiente na matéria nuclear. Sim. Vale lembrar um dado importante, que o Brasil é considerado pela OTAN como uma potência nuclear dormente. É mesmo. Que tem todas as capacidades de desenvolver armas nucleares, inclusive, mas não desenvolve. Exatamente. E também tem a tão famigerada, né, energia eólica, que se fala há tempos, né? Sim. Poderia resolver vários problemas lá na região norte e nordeste, que tem bastante... Já vem resolvendo, já viu? Já vem resolvendo. Tá energia solar, né? Isso, tá tendo um progresso muito, muito grande aí na matriz eólica do país já há algum tempo. Exatamente. Reforma eleitoral é uma outra proposta. Ele discorda do sistema eleitoral atual e ele defende a votação por lista, né? Sim. Os partidos formam a sua lista e as pessoas votam na lista que é formada. Renegociar a dívida interna é uma outra proposta também, isso é extremamente importante, né? A gente vê aí candidatos apontando que a dívida ela chega a 70% do PIB, ou seja, daqui a pouco a gente só vai dever, não vai ter mais renda nenhuma, né, por assim dizer, se continuar nessa caminhada. E essa renegociação ela é extremamente necessária. Inclusive, algumas propostas vocês vão ver que vão mais para o lado econômico, justamente porque ele defende que enquanto não resolver a questão econômica, não adianta querer fazer muita coisa. Uma outra proposta seria combater o sistema financeiro. Esse combate ao sistema financeiro é uma coisa que vários candidatos batem também, né? Nem todos, né? Os mais à direita não falam tanto sobre isso, mas os mais à esquerda sim falam, né? E que sim, realmente, ele até dá um exemplo da filha dele, né? Que ela foi comprar um livro e aí o livro faltou 3 reais, ela passou um cheque e esses 3 reais depois viraram 30 no outro mês. É o que é um absurdo, né? 10 vezes de juros aí o valor que ela teria pago. Óbvio que essa proporção é muito pequena, mas imagina quem pega empréstimo, né? Quem precisa realmente de fazer uso do dinheiro. É um negócio muito predatório mesmo, né? Realmente esse sistema financeiro como se estabelece hoje precisa ser assim revisto e reformulado. Investimentos em pequenas e médias empresas também é uma outra proposta. Uma proposta que já foi apresentada por outros candidatos também, mas ele também bate nisso, que é usar o dinheiro do BNDES, em vez de o BNDES emprestar dinheiro para grandes empresas, grandes corporações, investir o dinheiro em pequenas e médias empresas para desenvolver ali, né, e gerar empregos, principalmente nas comunidades onde ele tem seu foco. Uma outra proposta aí que também está dentro aí dessas pequenas e médias empresas é a reforma tributária. Na opinião dele, ele acha que os ricos devem pagar mais impostos, né? E também aumentar a taxação dos lucros e dividendos. Sim, isso aí é uma coisa vista mundialmente, né? A nossa taxação aqui ela é muito no consumo, o que faz com que quem ganha menos acabe sofrendo mais, né? Porque uma vez que você tributa o consumo, o produto, etc., você prejudica quem ganha menos, porque quem ganha mais vai ter mais dinheiro, vai pagar isso aí com mais folga no bolso, né? E no mundo a gente vê que tem um tributo em cima dos ganhos, que faz muito mais sentido, né? Essa proposta ela é muito necessária. Acabar com a reforma trabalhista e o teto de gastos é uma outra proposta. Aqui a gente tem duas coisas, né? Primeiro, o teto de gastos, que ele pretende acabar justamente para facilitar com que o Estado consiga gastar mais dinheiro e investir, se desenvolver. Vale a pena lembrar que ele é um estadista, então ele precisa de dinheiro para desenvolver as coisas. E a reforma de teto de gastos, que a gente, né, já citou outras vezes que foi algo positivo, porém, vale lembrar a contrapartida que isso foi feito mais para forçar com que o governo votasse pautas, inclusive a reforma da Previdência, para forçar o governo a economizar o dinheiro e votar as reformas necessárias para justamente deixar de gastar dinheiro com Previdência e outras coisas. E a reforma trabalhista, que ele vem daquela ideia que a reforma trabalhista tirou direitos dos trabalhadores e ele pretende revogar isso. Exatamente, né? E é importante lembrar que o que esse governo que ainda está aí, esse governo interino que ainda se estabelece, né? A grande verdade é que ele empurrou essas duas reformas, a previdenciária e a trabalhista, né? Mesmo a previdenciária tendo não passado, para sair aí do cargo com uma boa visão, né? Porque o governo já entrou com um poder político muito escasso. Então, eles fizeram isso para ter um pouco aí de respaldo aí dentro do partido. E sendo um estadista, como você muito bem disse, uma outra proposta é a estatização do pré-sal. Sim, o pré-sal que foi explorado e agora já está sendo vendido os lotes do pré-sal. Existem vários lotes, tá? Não é o pré-sal, sim. Mas ele pretende colocar tudo isso na mão do Estado. Não quer outras empresas, inclusive as estrangeiras, né? Os chineses, os noruegueses, que adoram o petróleo, participarem dessa exploração do pré-sal. Abre aspas. Nós não somos partidários de dar uma arma a cada família e dizer, se vire. Fecha aspas. E agora a gente entra no bloco das polêmicas. A gente faz isso com todos os candidatos, com o Jango Doi, o Jango Filho, não seria diferente. Em 2017, João Vicente anuncia a saída do PDT, logo após o partido se aliar ao governador de Brasília, Rodrigo Hollenberg, do PSB. Isso porque o Rodrigo vetou a construção do Memorial da Liberdade e Democracia presidente João Goulart, alegando que o projeto continha falhas. É, isso é o que diz a história. Nos bastidores diz que há outro motivo, né? Diz que o terreno onde seria construído o memorial é próximo a um quartel-general do exército, o que poderia parecer uma provocação, né? O filho de Jango diz que Hollenberg, abre aspas para ele, caçou o pai pela segunda vez. Fecha aspas. Só para deixar claro, ele ficou magoado com Hollenberg por ter vetado a obra. Hollenberg se defende dizendo que a obra continha falhas. O Jango 2 defende que não foi construído por questões ideológicas. É, cabe aí a procura do real motivo, né? Caso é possível. E abre aspas. É um absurdo atrelar o preço dos combustíveis à especulação do dólar. Fecha aspas. E agora a gente chega no bloco mais interessante pra mim do programa, né? O bloco que a gente vai dar as nossas opiniões, deixando muito bem claro, antes de tudo, que tudo que foi fato e história, a gente colocou até aqui. Daqui pra frente são unicamente as nossas opiniões. Sinta-se livre para ouvir ou não. Embora o Guilherme aconselhe você não ouvir. Hoje eu aconselharia que você passeasse no parque, desligasse o podcast, vai passear no parque, tomar um sol se tiver sol. A gente tá aqui num frio complicado, mas... Não mata nosso programa. A pessoa pode ir no parque e ouvir ao mesmo tempo. Não acho recomendável. Ah, depende. Se ouvir opinião no parque, não, vai curtir a vida, vai ser feliz. É, tá bom então. Mas eu aconselho a ouvir porque a gente inicia e forma o debate, que é o que a gente precisa. A gente precisa, né? O Gui muito bem disse num episódio aí que sempre foi reclamado que o brasileiro não se interessa por política e agora que ele se interessa, essas mesmas pessoas que reclamaram disso estão reclamando que o brasileiro tá muito politizado. E eu sou uma gata. É, eu não acho. Eu não acho. Acho que muito pelo contrário, tem sim que se politizar. E o que você tem de opinião aí? Que eu tenho de opinião? Posso começar então? Pode. Vamos começar aí com o que ele falou sobre atrelar o preço do petróleo ao dólar. Ele disse, né, o preço dos combustíveis não deve ser atrelado ao dólar. E ele disse também que deve-se controlar preços e não impostos, como PIS e COFINS. É interessante porque o Brasil, como a gente já falou em outros episódios, né, ele não refina o petróleo, refina muito pouco, a verdade é essa. Vende para fora e compra refinado. Se você vende para fora, e a gente sabe que a moeda internacional é o dólar, e você compra isso de volta, não tem como você não atrelar o preço do combustível ao dólar. Exato. É impossível. É impossível. Mas será que ele não está falando isso na questão que a gente já até levantou, de a gente refinar o próprio petróleo, usar Sim. o nosso próprio petróleo no mercado interno? Se for dentro disso, aí eu concordo. Agora, na situação atual, não atrelar o preço do combustível ao dólar é impossível. E seria até burrice, seria uma medida forçada. E a gente sabe que controlar preço na marra é suicídio, que não só no nosso país, em todo o país. Exatamente. Essa história de controlar preços e não impostos também tá errado. Você não tem que controlar preço. Se você abaixar imposto, você abaixa preço, consequentemente. Óbvio que se você quiser ter uma margem de lucro maior, você não vai mexer no preço, né? Aliás, você vai mexer para aumentar, não para diminuir. Mas a gente sabe muito bem que mexer no preço final, desconsiderando, porque do jeito que ele fala, dá a entender que desconsidera todo o custo de produção. Se você só mexer no preço final, desconsiderando o custo de produção, você vai afundar a economia de maneira geral, por assim dizer. Um outro ponto muito importante que ele fala, ele reclama muito do presidente Kennedy e a conspiração com os brasileiros, com os militares brasileiros aqui, né? É engraçado, né? Porque José Dirceu, ele treinou em Cuba, ele foi agente secreto de Cuba. Tiveram também agentes secretos aqui do comunismo, de maneira geral, aqui no Sim. Brasil. Olga Benário, pessoas que falam da Olga com grande exaltação, né? Você lembra que ela era uma espiã do serviço secreto e veio pra cá pra proteger Júlio Prestes. É. Inclusive, queria mandar um abraço pra mamãe, que se estiver ouvindo, que ela adora o filme da Olga. Sim, produção literária e cinematográfica excelente, mas não é uma história verdadeira, né? Por assim dizer, e conta só a parte ruim. E teve, sim, mandaram a Olga pro regime nazista, que era inimiga do regime nazista. Ah, mas o nazismo não era de esquerda? Eu prefiro não colocar meu pé aqui. Tá. Então, eu bom. Prefiro não colocar. Mas o ponto é o seguinte, ele reclama da intervenção norte-americana, mas não fala nada da intervenção do lado dele, do lado que ele apoia, entendeu? Isso que é interessante. Se você reclama dos Estados Unidos, na minha opinião, você tem que reclamar também do serviço secreto cubano, russo, sim, etc. Porque é uma invasão tanto quanto igual. Queria deixar aqui duas referências e vou comentar sobre elas. O filme da Olga também, se você quiser ver, como o Thiago bem disse e como minha mãe sempre fala, é um ótimo filme. E um livro... Do William Vaque. Sim, Camaradas. O Camaradas, que ele conta justamente essa história que existia também influência... Como a gente fala? As pessoas gostam muito de falar sobre o golpe de 1964, mas esquecem que o golpe de 1964 foi uma consequência da Guerra Fria. Sim. O Brasil participou das três guerras mundiais, se a gente for colocar a Guerra Fria como uma guerra mundial. Sim. Da primeira e da segunda, e da terceira também, que teve como resultado o golpe de 1964. Então a gente estava vivendo no contexto de guerra. Mas também houve, sim, participação do governo Kennedy. Claro. Dentro do golpe de 1964, o que acontecia era que existia um medo, depois que Cuba teve sua revolução e se tornou um país comunista, o comunismo começou a chegar no Ocidente, né, por assim dizer. Sim. Principalmente nas Américas. E aí, depois de Cuba, outros países também viraram socialistas e existia um medo que se o Brasil se tornasse socialista, na visão do Kennedy, o resto dos países iriam seguir o mesmo caminho. O Brasil, por ter uma localização estratégica referente aos outros países e por ser uma potência econômica da época. Então, existia uma conspiração, entre aspas, do cônsul americano dentro do que ficava dentro do Brasil, que reportava as coisas lá pro Kennedy, depois que o Kennedy morreu, reportava lá pro vice dele. E eles conspiraram para auxiliar o Brasil a depor o presidente. Isso tem um documentário muito bem feito pela Globo News. Não vou me lembrar o nome, também não sei se consigo o link, porque é um canal assinado. Mas vale a pena procurar aí para ver se vocês consigam acessar. Talvez quem tem TV a cabo tenha acesso aos conteúdos da Globo News, só que não sei se tem esse documentário lá no site, mas vale a pena dar uma olhada, que é um documentário muito bom que explica detalhadamente isso. E também você vê o outro lado, que o Thiago citou aqui, o livro do William Vaque explica muito melhor o outro lado. Só pra deixar uma coisa clara aqui, vai ter gente que vai reclamar aí do William Vaque por conta daquele comentário racista dele. Sim. Mas a gente não pode negar que o William Vaque é um excelente jornalista, excelente, e tem inúmeros trabalhos. E foi jogador, foi esportista também, foi um excelente jogador de handball. Essa eu não sabia, E aqui é um ponto que eu quero falar também. Tava até conversando com meu querido amigo Guilherme sobre isso. A gente, a maioria dos brasileiros, tá? Tem a mania de confundir a obra com o autor, entendeu? Tem muitos autores bons que nas suas vidas pessoais, nas suas declarações pessoais, a gente não concorda e a gente acaba invalidando as obras deles por isso, por não concordar. Alô, Chico Buarque. Alô, Chicão. Que é um excelente músico, né? Mas enfim. Uma outra coisa também que o João Goulart Filho fala, e que eu concordo, né? Que ele diz que a nossa democracia representativa, ela deveria ser participativa. Ou seja, o povo participando nas decisões. O que, na minha visão, faz todo sentido. Sim. O único meio de você concordar com a política é você participando dela, porque aí vai ter, sim, as suas vontades. Se eu não me engano, a primeira linha da Constituição é todo poder emana do povo e ele pertence. Só que a gente quase nada vê disso, de fato, né? Na política e nas decisões políticas aqui no nosso Brasil. E nisso eu concordo aí com o João Goulart, acho que ele foi bem assertivo aí nessa fala. Uma coisa que eu acho interessante do João Goulart Filho, né, ele é de esquerda, assumidamente de esquerda, mas uma coisa que eu achei bem interessante, que eu achei legal, ele fala bastante sobre o Lula e ele assume que ele não é contra a prisão dele. Eu acho isso legal, porque eu já assumi aqui, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu me considero um cara de direita. E uma triste realidade é que todo mundo de direita acha que a esquerda é tudo igual. E a gente aqui já viu, né, que não é. A gente tem uma esquerda mais radical, uma esquerda mais ao centro, uma esquerda entre o centro e o radical. E entre essas esquerdas, tem várias discordâncias também. Posso citar aqui o Aldo Rebelo, por exemplo, que é um cara que eu me surpreendi, né, não tenho um A pra falar dele. Escutem lá o episódio. Escutem lá, que é muito bom. Se não saiu, vai sair. Quem é de direita, eu posso falar isso porque eu conheço as opiniões de pessoas de direita, né, não posso falar pela direita inteira, até porque eu penso diferente, né? Mas realmente, a direita tende a achar que toda a esquerda é igual. E aqui o João Goulart Filho é de esquerda e não é contra a prisão do Lula, ele é a favor. E isso aqui eu acho interessante, porque é o que eu sempre falo, se o cara fez, ele tem que pagar. A gente não pode confundir os feitos que o Lula fez com o que ele fez de errado, entendeu? Se ele fez uma coisa boa, excelente, a gente tem que agradecer e seguir em frente. Agora, a partir do momento que ele fez o certo pelo errado, isso não deve ser glorificado e tem que sim ser pago, na minha opinião. Vale lembrar que, não queria falar, mas é apenas um dado para você pensar, não é opinião, tá? Mas na Alemanha também, a gente teve um crescimento muito, muito alto de empregos e da economia no período do Hitler. Sim. Isso anula as coisas ruins que ele fez? Então, exatamente. E em paralelo aqui no Brasil, regime militar também. É, exato. Né? Então, é de se pensar e bato palma aí pra ele por essa posição, né? Jogando na cara aí dos direitistas um pouco mais irracionais, que a esquerda não é só o que eles pensam. É, minha opinião sobre o Jango 2, gostei de chamar ele de Jango 2. Bora. E ele diz que, sobre a questão do armamento, que muitos candidatos, né, defendem que devem armar ou permitir as armas para o cidadão de bem. Sim. Mas o que é o cidadão de bem, né? É uma questão que eu já venho levantando muito assim. E ele levanta um ponto importante. Ele fala, a gente vai liberar as armas para o cidadão de bem, então a gente vai armar os sindicatos? É. Então os sindicatos, em vez de fazer, né, uma greve, alguma coisa, eles vão entrar armados na empresa enfim, então é uma coisa que tem que ser revista. Só o fato de dar armas para a população não resolve a questão de segurança, e muito pelo contrário. Porque quando a gente fala dessa de filtrar aí, que é um filtro entre os cidadãos de bem e os cidadãos que não são de bem para armar, é uma questão muito complexa, e a gente já falou isso no episódio do Jair Bolsonaro, vale a pena você ouvir também. Isso então aí. Eu não vou me alongar tanto aqui. Só que um ponto negativo é que ele chega falando que nós temos que pensar o Brasil. Mas me desculpa aí, ó, o Jango 2, só que você tem que, se você é candidato à presidência, você tem que chegar com o Brasil já pensado, né? Exato. Você não tem que, não, nós vamos assumir o governo e quando chegar lá a gente vai debater, vai discutir o Brasil, nós vamos pensar o Brasil. Desculpa, mas você só vai ter 4 anos, né? E a gente tá numa situação que não dá mais pra ficar conversando e tudo mais. E isso é uma coisa que você já pode fazer antes de assumir o governo. A gente tem vários candidatos aí que já vem com uma pauta aí, inclusive com metas, né? Já bem estabelecidas, já vem com a sua base de governo, até muitos já trazem seus economistas, os seus ministros, antes mesmo de assumir, e eu não acho isso nada de ruim. Eu acho que quanto mais você conseguir adiantar para chegar nos 4 anos já fazendo, melhor. Então, sou totalmente contra esse fato de tem que chegar lá para pensar o Brasil e tal, tem que chegar com o Brasil já pensado. Essa é a minha opinião sobre o Jango 2 aí. É a mesma coisa de você falar, ah, primeiro eu vou disputar a competição, depois eu penso no que eu vou fazer com o dinheiro. Exatamente. É mais ou menos isso. É, exatamente. E é isso, acabamos por aqui mais um episódio da série Candidatos. Mais um. Hoje com o Jango 2 aí. Já que você gostou, vamos chamá-lo assim. Jango 2 o retorno, hein? Exatamente, olho exatamente. Nele. Ué, hoje ninguém tem nada pra falar? Lá o quê, rapaz? Não acredito. Vocês estão aí mexendo na memória de Jango? Tamo mexendo. Um dos maiores presidentes que esse país já teve, que foi deposto por um golpe de direita dos militares. Tem gente que chama de contragolpe, né? Contra-golpe? Vocês têm a coragem de... Não. Tem que parar com esse podcast agora. Quais são suas lamentações? Muitas. Mas você quer falar pra gente? Eu quero falar agora. Então é o seguinte, anote o nosso e-mail. Não vem passar e-mail, eu quero falar agora. Quer falar agora? É. Então é o seguinte, você quer falar mesmo? Então você manda sua mensagem pro endereço falomemo@podpa.com.br. Falomemo é falomemo, @podpa.com.br. Ok. Vá no seu cliente de e-mail, escreva sua mensagem, mande para esse endereço, que a gente vai ter todo o prazer de ler as suas lamentações, com certeza respondê-las ou lê-las em um futuro episódio. Caso você não tenha tido tempo de anotar e não queira voltar, porque a gente sabe que controlar a linha do tempo de um podcast é muito difícil, né? É muito grande. Você pode ir no nosso site, podpa.com.br, podpa.com.br, e lá vai ter o menu contato, onde esse mesmo endereço que eu acabei de falar, e vai ter também lá o formulário de contato, caso você prefira se comunicar pelo formulário. Só lembrando que a gente não está, né, lendo os e-mails e os feedbacks que tivemos aí dos ouvintes, porque a gente está no meio da série de candidatos e queremos deixar todos iguais. Mas depois, quando terminar, Inclusive, durante, a gente está respondendo todos aí os comentários, os e-mails e tudo mais. Sim. Mas quando terminar, a gente faz uma apanhada de tudo aí e tentar colocar em algum episódio ou responder todos vocês aí. Exatamente. E é isso, galera. Lembrando também que o Podpah não é só um podcast sobre política. A gente é um podcast itinerante de São Paulo. Sim. A gente vai por vários lugares de São Paulo, sempre abordando um tema e contando um pouco da história desses lugares que a gente frequenta. Essa é uma maneira que a gente encontrou de nós mesmos conhecermos a nossa própria cidade e instigar também outras pessoas a conhecerem, inclusive pessoas de fora da nossa cidade ou do estado. Vale muito a pena ouvir outros episódios, a gente fala de praticamente qualquer coisa, temas mais sérios, temas menos sérios. E é isso, fiquem de olho aí na série Candidatos, porque ainda muita coisa virá. Sim, muita coisa. Muita coisa virá. Ouça, forme sua opinião. Até mais.